novamente. Torre 118. 1895. O trip 5487 desce para 2000, livre LS, ajuste 10 no 1, resposta estabilizada. 2000, a conta estabilizada LS, 487. Rotan 3154, a sua identificação desce ao nível 080, chegada a mais 250 nós, é o quarto para aproximação. 125 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Guarulhos. Guarulhos, 125 a bordo, 3h30, tá livre o táxi via Índia e Alfa. Não pode esperar a torre 1862, é o altímetro Mi 11, boa tarde, Oxa 62 no 3. Livre táxi via Índia Alfa, ponte espera 18614, uma boa tarde também, obrigado. Mi 11. Próximo táxi também é 6142. Então, 125 a bordo, Natal, 3h35. 3h35, Natal e 128 a bordo. Siga no nome da companhia, via Pat 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre em 1895. Bom voo e boa tarde. Obrigado, Carlos. Oxanem 6213, apenas corrigindo a torre em 11895 no ponto de espera, ok? 295 a torre, ponto de espera, obrigado. Nada, boa. Vento 130 graus, 10 minutos. Gente, requer ainda um pack tracer até o hangar da Bata após o pouso, se possível. Sem problemas, é tráfego único para 17. Pode pausar e após já pode fazer o back track. Isso. Por favor. Boa tarde, é hoje, 62 no 3, autorizado ingresso de decolagem cabeceira 10, vento no 30 graus, 10. Decolagem 10, 62 no 3. O Alfa Charlie Mike, a descida está autorizada até 4 mil pés. 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4 mil pés, Alfa Charlie Mike. Estabilizado o localizador, 5487. 5487, torre, 11295. 11295, bom. Sim, o solo foi aos 48, autorizado backtrack, não posso receber nenhum. O limite é CDR 260 Salvador, essa é a mais. Desado, localizado. 5487, mandei aproximação, sua maria fica livre. Seguinte, tango, tá, boa tarde. Boa tarde, CDR 6142. 6142, chamou a autora? Mantenha um ponto de espera. Isso, controle 1935, protege. Dois a bordo, fracionamento à torre 18, meia dúzia, o altímetro 1011, bom voo até o regresso, quilo que vai ser. Perdão, 1895. Quilo Tango Romeu para Morro 1 mil pés, está autorizado, direto, decola da 17, curva direita para o corredor Axé, caixa pregos, o transponder 0124, controle em 1935, protege. Correto, quilo Tango Romeu, cópia B. 02 a bordo, chame a torre 1895, fracionamento, táxi, decolagem, bom voo, até a próxima. Leda, cruzado 2000 Leda. 2000 Leda, 6213, grato. Alfa Charlie Mike, controle. Prossiga. Agora reassume navegação na proa de Duna, Alfa Charlie Mike. Desce proa de Duna, Alfa Charlie Mike. Descendo para 3000, Alfa Charlie Mike. 3000, Charlie Mike. Titã de Bravo, reporta ao professor. O TAM 3154 reduz para 190 nós, 3154. 190 para 3154. Ali mantém. Quilo Romeu, após o Quebec Serra, pode prosseguir até passar. Autorizado, né? Pode terminar de pronto, Quebec Serra. Boa tarde, Trip 5487, autorizado Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. Reponta outra vez do parque de Pituaçu, Tango Índia Bravo. localizar Delgo no 643. Gente, no 648, Torre, 118-95, bom ponto. 118-95, graças a Deus. Alfa Charlie Mike, 2000 livre ali, é posto estabilizado. 2000 livre ali, é posto estabilizado, Alfa Charlie Mike. 300 para Campinas, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após via rota acima de voo. A pista é 10, primeira curva direita, saída da El, letra Sprit, transporte 5561, controle 1935. Correto, azul 4065, chame para acionamento portão 8. 4065, sim, graças. O Saulo, poderia confirmar que o 437 era no Alfa mesmo, né? Alfa Juliette, pode ser. Era Alfa e Kilo, pátio 3, agora pode servir a Juliette, ok? Sem problemas, contorna Juliette, ingresso no pátio 3, atento ao balizador no pátio. Ok, Alfa Juliette, pátio 3. Oceaner 6142, decola ao 54, chave controle em 1935, bom voo. 1935, muito obrigado, uma boa tarde. Gol 648, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 140 graus, 9 anos. Ele pouso, gol 648. Quilo Tango Romeu ali, mantém cabeceira 17. Vitor Índio Juliette, visual com campo. Afirmativo, senhor. Torre, 119, correção, 118-95. 18-95, grato, uma boa tarde. O TAM 3154, TAM 3154, 180 nós, descendo para 3000, agora para o LOC 080. 080 para o LOC 3154. Localizado, localizador, Alfa Charlie Mike. Positivo, Alfa Charlie Mike, Torre, 118-95, bom pouso. 118-95, vai. Controle, boa tarde, quem quer dar que é? O quilo que é? Mil pés, corredor a cheque, as transvisuais, reporta o farol da barra. Farol da barra, reporta da barra. Charlie Mike, reporte de cem. Boa tarde, Charlie Mike. Eu sou o Vador, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Julie, reporte na rotatória. Para a rotatória, viu? Quilo Quebec Serra, temos um tráfego mantendo litoral no sentido oposto, 500 pés, é um Robson 44, para sua informação. Quem é que não é visual, Quebec Serra? Quilo Direito, passagem, Alfa, Charlie Mike. Alfa, Charlie Mike, o senhor teria condições de encurtar para interceptar uma final de duas milhas da 17? Sem problemas, vai tentar então a captação de 11 milhas, Charlie Mike. Afirmativo, cancele, reporta final de 2 milhas, Charlie Mike. Vou reportar, Mike. Tempo não, 40 graus, 9 nós. Tango de Bravo, prossiga. De Bravo, prossiga, um todo. Dá um toque no aeroclube. Confirma aeroclube, Tango de Bravo. Confirma aeroclube, diretor do aeroclube aqui no litoral. Júlio, mantém a aproximação, está no final de 2 milhas. Está no final de 2 milhas, Júlio. Gol 648, sala 57, direito no 219. Direito no 219, o gol no 643. No 3, Recife, 125, 1 no secundário, 125, bom voo. 125, 1 na primária, confirma a secundária, professor, né? Secundária, por gentileza, do Gostanel 62, para 3. 1 no 3, 3, decimal 25. Aqui, Gostanel 62, para 3, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 3, 5, boa tarde. 4 horas, Gostanel 3, 1, 4. É 3, 1, 4, aceleração, desce ao 060, chegada a Mari. Desce ao 060, na Mari. Quem está estabilizou 3154. Positivo, torre agora 11895, bom pouso. Valeu, boa, 14-3-1-4. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Tango Romeu. Kilo, Tango Romeu, 1000 pés no corredor Axé. Prossegue para Morro, reposto para o da Barra. Temos um tráfego de 500 pés no sentido oposto. É um alto 44. Autoriza 2500 pés na Prole Morro, Kilo. Positivo, 2.500 na proa de Morro, o Kilton Romeu. 2.500 na proa de Morro, Romeu. O seu tem ciência do tráfego antecede o Kilo Quebec Serra também prosseguindo para Morro, o Kilton Romeu? 500 do tráfego, Romeu. O Mestre no 4, pode levar ITAP, por favor. Autorizado ITAP, 6314, descendo para o 060. Controle Salvador, passa Romeu, está no meu braço. Tango de Abraão, pitou a sua agora completa com a torre, 11895, bom pouso. Torre, 11895, o de Abraão. Reverso controle. Prossiga. Reversando a 6142. O mesmo 42 subindo ao 350 para sair da FUCA. Firmativo, pode a gentileza tentar condenar com... Tentaremos o meu Fox 08 com centro Recife 6142. Eu te agradeço. Vou cruzar o eixo da Pousa 1-0 e para o Ficoné, o Ficoné, o Ficoné, o Vitor Inter Juliette, pouso autorizado, cabeceiro 97, vento no 40 graus, 10 nós. Livre pouso, Júlio. Tango de Abravo é afirmativo, então faço uma pequena espera no farol de Tapuã, aguardando para o cruzamento do campo. Para informação, eu estou com tráfego agora na final de 5 milhas no externo da 1-0. Me interessar após o mesmo passar, cruzar os senhores e autorizar direto para prosseguir lá para Serra Novembro, Serra Novembro. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 9 nós. Autorizado, pousar 1-0, tá 3-1-4. Azul 4065, autorizado acionamento no 8, chame para o táxi, o altímetro 1011. 4065, tem que ter putback acionamento, aviso no 0111. Para a cruz. Novembro, Tango, Índia Bravo, em qual minuto fala controlado? Mike Papalima, prossiga. Marco Apalima está acionado 2000. Afirmativo. Gente, Mike Papalima, qual é o destino? Destino RJ, foi transmitido plano de voo na sala de Salvador, foi solicitado nível 360. Ciente. Pare a subida no nível 085, aguardando a coordenação com o centro. Sim, subindo até o 085, aguardando. Acione código 5541. 5541. Controle de Salvador, boa tarde, voo no 807, ficando do centro para o 1-0, com a marcha. Desça para o 050 na Bonf, está sob vigilância. 050 na Bonf, nós. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Após o táxi do Azul, será autorizado seu ingresso. Salve, Salvador Azul, 4065, tanto para a PEC, COB 112, patrulha 0320, agendamento. Povo Azul 4065, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 1895, tenha uma boa tarde. Índia, via Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 1895, Azul 4065. Meia 142, chame Recife 125, decimal 45, ao TR 12685. Pode prosseguir na avenida? Oxené 63 no 4, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, não pode. Quando 076 ACP intersection, fly direct to Duna. Roger, pode ser lá o Duna, quando 076. Juliette, ingresso, via Juliette, portão 9. Após o mesmo, para o 9, está 304, 500, obrigado a todos. O braço é bom? Sim, boa tarde. Boa tarde, graças ao apoio, boa tarde. 10, 11. Afirmativo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É, afirmativo, desculpe, não, foi de brilho. Azul 4065, ali no tempo. Decimal 8. Uno 260. Vira Salvador Italavra da Rata Fara Luata, boa tarde. Esse quilo Zulu torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Jante na dúvida. É, eu tenho aqui o 200 para Montes Claros, copia? Copia. Autorizado 35241 para Montes Claros, nível de voo 200. A rota é direto Vitória da Conquista, após direto a posição Retol e após direto para o destino. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa e após direto para a Conquista. O transponder é 5020, controle 1935. Cotege. Quatro, correto, chame para acionamento no parte 3, posição 4. Fala, Salvador, FNR 6326 na Alfa. Boa tarde, 6326, prossiga na Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o portão 01, 6326. Salve, boa tarde, bom 649, 590, pare, Ilhéus. Ilhéus 240, aprovado, copia. Copia. O gol no 649, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, inicialmente nível 240, rota direta. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da Euleda e após direto para o destino. Transponder é 5003 e o controle em 119, decimal 35. Cotege. Transponder 5003. 5003. E autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, primeira curva de da Elfra, São Leda, após direto no Ilhéus. Transponder 5003, controle 1949. O 649, correto o cotejamento, chame para acionamento, portão 2. Chama acionamento, voo 1895, ok? 1895, obrigado. Torre Sanar 6304, baixou a checote. 6314, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 10-1. Pouso no 4. Estimativa autorizada. Autorização para Brasília. 321, boa tarde, 320 Brasília, copia? Copia, 320. O Xanem 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320 pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida a Arbor, transição Elefa, transponder é 5034 e o controle opera em 119, decimal 35, cotejo. Está autorizando Brasília, o 320, Nicola 10, Upper Zulu 17, Arbor Elefa Transição, 5034 Transponder, 1935 Pós-Ecolágio, Oxenia 6321. Oxenia 6321, correto, chame para o acionamento na remota no 3. Gente, Oxenia 6321, graças.